CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista neste sábado. Obrigada pela sua audiência. E o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje é o Padre Vincent da Paróquia São João Batista. Gente, na verdade as pessoas conhecem mais o Padre Vincent, nem vou me atrever a pronunciar o sobrenome, que eu não consegui, desde a nossa última conversa, ainda não consegui decorar, Padre, o seu sobrenome. As pessoas conhecem como Padre Vicente. Bom dia, Padre. Bom dia. Ah, já que pediu sobre o meu sobrenome, eu vou pronunciar, vamos ver se alguém consegue pelo menos decorar e tentar lembrar, né? Vincent Chinayan Adekalasami. É bem fácil de decorar, é bem fácil de decorar, né? Na próxima já vai estar na ponta da língua, padre. Com certeza, o senhor é filipino. O senhor é filipino, né, padre? Não, eu sou indiano. Indiano, exatamente, perdão, exatamente, indiano. É, até o sobrenome remete bem mesmo à Índia, né? É, as pessoas têm dificuldade, padre, como o senhor falou, né? Padre, aí já, na verdade, de Padre Vincent, com esse sobrenome que o senhor acabou de falar, acabaram, assim, abrasileirando a coisa, deixando Padre Vicente, que é mais fácil, né? Mais fácil. Né? Aí muitos, principalmente quando quer cadastrar o nome completo, quando quer colocar no jornal e tal, essas coisas, eles me perguntam. Aí eu falei, eu vou poder só soletrar meu nome, né? Eu não posso, se eu falar, você não vai, nunca vai conseguir escrever certinho. Aí quando a pessoa quer me chamar, eu falo, não, você pode me chamar de Vicente, né? Que é nome português, que é mais fácil de chamar, não sei o quê. Aí tem meus amigos que falam, não, o nome é bonito, Vicente, né? Vicente que é bonito também. Eu falo, não, Vicente nem depende. É tão difícil, né? Vicente não é tão difícil, né? Vicente, né? É mais fácil de pronunciar. Mas São Vicente, né? São Vicente. Então por isso que eu falo Vicente de Paulo, então por isso que eu falo, não, me chamo de Vicente, tá bom. Padre, o senhor está há 3 anos aqui em Foz de Iguaçu. Como é que começou a sua vida religiosa? Como é que o senhor chegou até aqui, a cidade de Foz de Iguaçu? Então, só para contar um pouquinho da minha história, sabe, né? Eu nasci numa família bem católica. Como você sabe que lá na Índia o que predomina é hinduísmo, né? Mais que 85%. Segundo o país mais populoso no mundo. E muitos perguntam, né? Como surgiu a sua vocação? Como você veio a ser padre, né? Como você escolheu essa vida missionária? Aí eu disse para eles, aí todo mundo pergunta se a sua família é católica, né? Eu falei, não, a minha família sempre foi, né? E sempre será católica. Nasci num vilarejo pequeno, sabe? Então, desse começo, meus pais se incentivavam, assim, frequentar e participar, buscar essa vida espiritual mesmo, né? Mesmo. Mas, padre, como que, só lhe interrompendo um pouquinho, como que os seus pais adotaram o catolicismo? Como é que isso começou, né? Porque eu imagino até que devem ter passado por uma certa dificuldade num país. Na verdade, eles não adotaram. Meus avós, toda a minha família. Toda a família, né? Sempre foi católica, né? Então, aí, desde o começo, sabe, quando a gente era criança, no vilarejo, né, temos uma paróquia, sabe, ali nós convivemos com os hindus, né, e com muçulmanos, e também pessoas de outras castas, né, que um problema, todo mundo acho que conheceu um pouco depois que assistiu a novela Caminho das Índias. É, né? As pessoas falavam castas, a gente não entendia o que significava, né, mas é aquela coisa classe social, não é por causa da religião, é classe social mesmo, né, dentro da religião nossa, católica, tem classe baixa, classe alta, né? Divisão ali na posição social mesmo, sabe? Então, meus pais sempre me levavam desse início à igreja, porque todo dia, 5:30 da manhã, minha mãe acordava 5 horas, aí quando batia sino, já me acordava, pedindo para ir lá participar na missa, então eu sempre fui. Aí quando tinha, eu acho que uns 11, 12 anos, eu tive esse interesse, né, sabe, aí olhando os papados, aí eu sempre fazia leitura na igreja, eu fui coroinha, sabe, então eu criei esse interesse desde o começo, né, quando era pequeno. Aí quando tinha 12 anos, eu tive esse interesse de entrar no seminário, só que fui no seminário do Salesiano, aí fiz uma semana de experiência, né, ele sempre, tipo um estágio, né, antes de escolher os candidatos, né, aptos para poder continuar essa caminhada. Eles fizeram a escolha, então, só que eles me falaram que é muito cedo, né? Eu fiz a caminhada, né? Já fui avaliado bem, positivo e tal, mas dizer que é muito cedo para começar na época que eu estava, acho que na 8ª série, tá? Aí vim para casa, Aí eu fui estudar segundo grau. Quando termina segundo grau, minha mãe falou com um dos meus parentes, onde é ainda nosso seminário, que é da Congregação do Verbo Divino. Aí minha mãe foi expressar meu desejo de ser sacerdote. Isso, né? Em que local, padre? Isso lá na minha vila, né? Ali na Índia ainda. Lá na Índia ainda, sabe? Isso na época quando tinha 15 anos. Então isso foi em 1989, né? Aí ele veio num dia de surpresa. Falei, olha, se eu lembrar da minha história, olha, tudo em cima da hora, né? Você viu como que Deus chama, né? Aí ele veio, numa tarde, eu tava cuidando dos bois ali, sabe? Porque não sei, a família era, assim, trabalhava na agricultura, né? Mesmo tendo pouco, mas meu pai sempre foi, né? Aí, quando tava lá, eu levando, assim, a ração para o boi, e o meu parente chegou lá me pedindo, né? Você que falou que queria ir no seminário? Eu disse sim. Aí eu falei, então arruma a mala e vem embora. Aí arrumei a mala, fui, fiz estágio, fui escolhido, então foi uma caminhada bem legal, sabe? Aí eu fiz 3 anos, aí depois voltei para casa e fiz a graduação, né, por minha conta, e nesses 3 anos amadureci bastante, trabalhei também na roça bastante, sabe? Então, me ajudou, assim, a realidade em si mesmo, né, aquele ambiente, meus amigos, a todo mundo, mas nunca deixei de participar na igreja, né? Sempre foi. Aí depois desse ano eu voltei, continuei meu estudo, noviciado, filosofia, teologia. Aí quando chegou, ó, um ano antes de nós, assim, receber, que é ordem, né? Nós tínhamos que fazer a nossa escolha. Então eu sempre tive esse interesse de sair do país para prestar serviço, né? Porque nossa congregação é congregação missionária, né? Agora, a congregação do Verbo Divino está espalhada mais que 72 países no mundo inteiro. Então, na hora de fazer escolha, você pode escolher um continente, né? Dentro de um continente, qualquer país, entendeu? Mas só que não pode escolher no mesmo país, né? Assim, 3 opções, colocando-se 3 províncias, mas eu escolhi, uma das opções foi Brasil. Né? Então eu fui destinado, também o destino aqui no Brasil. Aí cheguei, me formei em 2004, aí cheguei no Brasil no final de setembro, 19 de setembro de 2004. E, né? Que é a escolha do Brasil, padre? Tinha mais, né? Que 3 opções, a primeira foi Estados Unidos, a segunda foi Brasil, a terceira foi Chile, né? Porque eu, na verdade, não conhecia muito, né? Aí na época, quando fui fazer a escolha, tinha uns 2 seminaristas que já tinham feito uma experiência, né, como seminarista aqui no Brasil. Aí me falaram um pouco, aí eu já tinha lido um pouco, que eu conhecia o Brasil como, não por futebol, mas também pelo trabalho missionário feito, e muitos missionários que passavam, partilhavam. Então eu me interessei, né, como eles falaram que é um país católico, né, que tem mais que 80% de católicos. Aí eu falei, então tá bom, então, seria uma boa opção, né, fazer um serviço ali no Brasil. Então eu fui fazer essa escolha e graças a Deus estou aqui desse final de 2004, né? Então quando eu cheguei já tive que aprender a língua, então a cultura, tive que me adaptar, mas graças a Deus, né, tudo no início assim não foi tão difícil, eu também não vou dizer que foi tão fácil, né? Até porque uma cultura bem diferente, a língua, como o senhor falou, bem diferente também, muito, né? Muito, muito bem diferente. E o senhor veio, padre, aprender a língua, o português, aqui mesmo no aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu não sabia de nada, nada mesmo, sabe? Eu fiquei, quando cheguei ali no Curitiba, me colocaram ali na casa do seminário, né? Num seminário tinham 6, 7 seminaristas, então eu não podia, assim, não conseguia falar nada, eu não entendia nada, então só por sinais mesmo, sabe? Mas graças a Deus tinha mais 20 anos que comunicava em inglês, traduzia, sabe? Aí foi, mas foi muito bom. Aí depois, e nem em inglês o senhor falava para ajudar? Não, em inglês eu falava. Então inglês, já ajuda bastante, né? Claro. Com certeza, é claro, né? Aí fui fazer curso de língua portuguesa lá em Brasília, né? 3 meses de curso para os estrangeiros, né? Então passou assim um ano, né? Passando pelas várias paróquias lá em Mato Grosso do Sul, perto do Guarapuava, né? Em Curitiba. Então me ajudou bastante, assim, a ter um pouquinho de conhecimento. Aí, no final de 2005, fui para Naviraí, que é lá em Mato Grosso do Sul, que é a primeira paróquia, né? Que fui trabalhar como vigário. Fiquei 2 anos pouco trabalhando ali lá em Naviraí. Depois, meu superior, que é provincial, me transferi para Cascavel. Lá em Cascavel, na verdade, eu não fiquei muito tempo, né? Fiquei só 3 meses. Conversa aqui está super interessante. A gente vai continuar falando disso. Eu vou lhe deixar também uma pergunta já antes do nosso primeiro intervalo, de como que as pessoas o receberam, né? Você fala, está vindo um padre indiano aqui para assumir essa paróquia. Como é que as pessoas receberam? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco. CBN Entrevista. Estamos de volta com o nosso CBN Entrevista deste sábado e eu estou numa conversa super animada, muito interessante. Aqui o nosso convidado dessa semana é o Padre Vincent, lá da paróquia São João Batista. O padre contava no primeiro bloco a respeito da sua história, de como que ele, um indiano, o padre que é de origem indiana, é num país predominantemente de religião hindu, como que o cristianismo surgiu na vida dele. E aí ele me dizia agora também da sua incursão aqui no Brasil, as primeiras paróquias, e no último eu deixei uma pergunta para o padre, como é que foi, como que os brasileiros, como que as pessoas, né, logo o senhor foi direto para Curitiba e depois começou a assumir as paróquias, como é que as pessoas o recebiam, padre? Que a gente imagina assim que deve ser com um misto de surpresa e curiosidade, né? Ó, tá vindo um padre indiano aí para cuidar de vocês e tal, como é que as pessoas o receberam logo que o senhor chegava nas paróquias? Mas essa pergunta é muito interessante, né? Pelo que vejo, assim, eu tô aqui no Brasil faz 9 anos, eu nunca senti, assim, uma diferença que eu sou estrangeiro. Talvez, algumas vezes, que quando eu falo, né, a gente fala meio enrolado no início, sabe? Sentia. Mas nessa parte, olha, eu sempre fui bem acolhido, né? Como brasileiros, conhecidos, né? Como acolhedor, ele sempre acolhia. E lá na paróquia, onde nós passamos, sempre tem passado os estrangeiros. Então, eles já sabiam, quando chega um estrangeiro, né? No começo que falava meio enrolado, e eles que me ajudavam, né, a aprender a corrigir quando eu falava errado, sabe? Então eu fui bem acolhido, deste lá em Mato Grosso do Sul, Cascavel, aqui em Foz, olha, eu me senti muito em casa, é isso que me fez, assim, feliz, e ainda eu continuo, né, sendo feliz e bem animado, assim, no trabalho missionário, sabe? Trabalho pastoral nas paróquias. Porque o senhor foi para Naviraí, depois para Cascavel, e aí veio para Foz do Iguaçu. Aí vim para Foz. Então, até em Cascavel, eu era vigário, né? Vigário que é auxiliar, né? Esse termo, antigamente usado até para pároco, agora é que é pároco, né? Que é o administrador, e o vigário que é auxiliar. Em 2008, né? Eu cheguei lá em Cascavel, nem passou 3 meses, aí meu superior provincial me ligou perguntando, né, se eu tenho condição de assumir uma paróquia nova, que na época foi criada a paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá em região de Três Bandeiras. Aí eu disse, na verdade, para ele, ó, você sabe que eu tô aqui pouco tempo no Brasil, nem fez 3 anos, então eu quero aprender mais, então eu quero ser auxiliar, ajudando outro padre a aprender numa realidade diferente, né, nas paróquias também, um trabalho diferenciado e tal. Aí eu disse para ele isso, né, eu falei, me dá um tempo. Aí, enquanto eu tava refletindo, ele foi conversar com conselho, né? Nós temos um conselho, um conselheiro. Aí consultou o conselho e ele disse que ele sugeriu meu nome, né? Aí eu disse para ele, ó, se é vontade, né, de Deus, se é vontade do conselho, que é através dessa, eu estou à disposição de servir a congregação, né? A congregação e a igreja. Aí eu fui assumir, mas com muito medo, porque eu era sozinho, sabe? Então, paróquia nova, que é como se eu fosse assim, começa tudo de zero, sabe? Então, eu assumi. Sem conhecer a realidade do local, conhecer, né? Eu vim só um dia, ele me trouxe, né? Ele me trouxe, mas muito rápido, fui bater papo com o Dom Laurindo, na época, Dom Laurindo, e na paróquia, uns 10 minutos só para conhecer a realidade, sabe? Então, eu tive que tomar a decisão numa semana, ele me deu pouco tempo, né? Mas graças a Deus, o Espírito Santo me inspirou, né? Então eu disse sim, com toda a coragem. Eu sei que o padre sozinho não faz nada, né, sem os fiéis. Então, com essa confiança que eu fui assumir em 2008, né? Mas foi muito bom o trabalho, que aprendi bastante, né? Eu sei que não consegui contribuir muito, né, como a paróquia nova, começa, é uma caminhada, começa tudo zero, lá em casa, na igreja, até com as pessoas, né, é muito bom, muito bonito mesmo, num bairro, eu aprendi bastante, cresci, amadureci na minha fé, né. E também, então, para incutir isso nas pessoas, né, padre, como o senhor falou, nossa, a igreja, a família tá ligada à igreja e vice-versa também, né. Com certeza, como você sente, assim, a pessoa tá sede, né, com sede da da palavra, entendeu? Com a presença do sacerdote, sabe? Eu senti muito isso, então eu consegui, assim, pelo menos assim, visitar as pessoas, fazer um trabalho, né, nas famílias, então cativar as pessoas, sabe? E eles me acolheram muito bem, me cuidaram como se fosse um filho deles, sabe? A comunidade, né? Realmente foi feito um bom trabalho em dois anos pouco, quase três anos, né? Fiquei lá, fizemos um bom trabalho. Infelizmente, no final de 2010, aí a província vem com outra proposta, né? Isso que é meio duro, né? Dói assim quando... Eu imagino, padre, você está fazendo um trabalho, agora que, porque até, como o senhor falou, o senhor começou do zero, até que comece a dar um resultado, vai um tempinho, e quando começa a dar um resultado... Pois é. Mas é que ali eu disse para ele, me dá mais um tempo para poder terminar, assim, organizar, deixa tudo pronto, né? Para outro, assim, começar, né? Para não precisar, assim, recomeçar de novo, sabe? Mas, assim, nós temos, como que é, obediência ao nosso superior, né? E senta a necessidade. Se ele sente minha necessidade no outro lugar, com certeza, né, eu tenho que estar a serviço, né, da igreja, da congregação. Aí ele me pediu se eu podia assumir ali na matriz São João Batista. Quando ele disse isso, eu falei, primeiro, né, eu não, na verdade, eu não estava muito afim de sair de lá, né? Como eu estava começando, como eu estava acostumando com o povo. Para eles também ficar muito ruim, né? Porque eles estão começando, na verdade, como não tinha um padre por perto, aí agora, assim, fiquei três anos, né? Então eu disse, ó, de novo, em três anos, tá, não sei o que, aí fui pensando, aí pedi para ele dar mais um tempo, sabe? Então eu fui falar com alguns amigos, padres, até com os fiéis da igreja, né? Eu falei, ó, vocês sabem que a nossa vida missionária é assim, a gente não fica até, né, final de vida inteira, a gente não tem como ficar, então nós temos várias missões, né, vários lugares. Aí ele disse, aí eu não quis perguntar por quê. Né? Também ele não quis explicar, né? Mas ele disse que nós precisamos de você ali na matriz São João Batista. Aí que em 2011, 20 de 2011, eu fui assumir lá na matriz São João Batista. Então em fevereiro do ano que vem completarei três anos. É, ainda está ali, ainda está bem recente ainda. É, e a gente vê, padre, que a sua vida assim, é sempre cheia de desafios, né? Muitos. Desde o começo do seu sacerdócio, da sua escolha, né, pelo sacerdócio, o fato de ser cristão num país, né, de uma religião tão diferente como é o hinduísmo, aí depois a vinda para o Brasil, totalmente cultura diferente, língua diferente, aí assume uma paróquia, começa um trabalho, não vai lá para outra e assim, aí a coisa começa a desenrolar no Três Bandeiras, aí vem aqui para o centro da cidade, na paróquia São João Batista. É muitos desafios, né, padre? Muitos, sabe? Porque eu fui, assim, tive pouca experiência, mas experiências são boas, né? Boas, a experiência rica mesmo. Em pouco tempo, assumi como pároco numa paróquia e ainda começar tudo de zero, né? E depois, quando eles me pediram para São João Batista... dava aquele medo, porque a paróquia, que é a primeira paróquia da cidade, né, tem muita história, uma mentalidade diferente, né, do bairro, né, e o ambiente e o trabalho diferenciado, né, do trabalho que você faz no bairro, né, em qualquer bairro da cidade grande. Ali a matriz São João Batista, então eu senti o peso da responsabilidade, sabe, eu realmente senti assim tão cedo, né, sabe, com aquele medo, assim, nervoso, ansioso, sabe? Então passei por tudo isso, né? Mas eu quero só agradecer a Deus, nossa, por ter dado essa oportunidade, né? Com certeza eu demorei um pouco, até o povo demorou ali no centro. Por quê? Porque já estava acostumado com um padre que fica muito tempo, né? Padre Germano, eu realmente ainda admiro o trabalho que ele fez, sabe? E depois o Padre Willi. Então, aí eu fui realmente assim, como novo, né? Com certeza, novos assim, com aquele entusiasmo, aquele espírito, aquele ânimo, sabe? Então, nós fomos. Aí, no começo, eles tinham um pouquinho de receio, né? Porque eu gosto de estar no meio do povo, né? Eu não quero... A igreja é assim. A igreja é mãe que acolhe, a mãe que está, que ele está perto do povo. Então, eu sempre senti isso. Mas ali, quando eu cheguei, já comecei a adaptar. Eles também começaram a me entender o meu jeito de ser, meu jeito de agir no meu trabalho, sabe? Mas, assim, tive algumas dificuldades, né? Sempre só estranhou um pouco, estranhou claro. Um pouco com o meu jeito, né? E ainda estrangeiro, com o meu jeito de agir, fazer as coisas. Mas ali eu senti que precisava, como eu vou falar aqui. Agora, nós aqui na Diocese estamos fazendo aquela renovação, né? Renovação paroquial mesmo. Não é quer dizer que mudar tudo, assim, expulsar os aqueles que estavam já na frente. Não é nesse sentido. É renovar os espírito do trabalho. E até porque precisa, né, padre? Você não pode ficar estagnado durante não muitos anos. Não pode ficar estagnado, seja assim, num trabalho missionário, seja na vida familiar, é tudo, entendeu? Não pode dizer, como que o casal vai dizer, não, já conheci você, já fizemos, né, como que é, já criamos filho. Não pode, tem que estar sempre renovando, né, seja na vida solteira, seja na vida casal, seja na vida da igreja, é sempre, por isso que sempre falei também que, ó, eu não vou ficar muito tempo, como vocês querem, como vocês pensam, né, mas depois vai enjoar do padre, sabe? Mas eu disse que não precisa de renovação, né? Então, nesse sentido, nós, assim, eu sempre fui consultar conselho, né? Assim, assuntos econômicos, sempre consulto com meu auxiliar, sempre consultei com os fiéis, tem outro conselho que é conselho de pastoral, respeitando, né? Respeitando sempre a hierarquia também, então, né, padre? Com certeza, sempre, né? Eu não disse que eu sou autoridade, que eu mando, você tem que obedecer, não. Sempre é, né, em comunhão, em diálogo, sabe? É muito bom, né? Então, comecei assim o trabalho, né? Mas eu comecei a gostar, né? Muito. E eu senti muitos desafios e muito peso mesmo. Mas, graças a Deus, porque os fiéis, né, que têm um coração generoso e sempre estão a serviço da comunidade, sempre me apoiaram, sempre estavam caminhando sempre conosco. Então, nós fizemos, assim, bastante trabalho ali na Matriz São João Batista que precisava. Então, agora já é outra cara, sabe? Então, já estão acostumando com o meu jeito. Então, eles sempre foram abertos às novidades, né? As novidades quer dizer algumas mudanças, né? Sempre tem aquela resistência, mas... Os mais tradicionais, os mais antigos, a gente imagina, sim, né, padre? Sim, com certeza, mas nós temos que entender. E que é normal, né? Isso que é natural. Isso é normal, né? Imagina eu, né, sendo novo, eu vou, assim, discutir com uma pessoa que já tem, assim, 70, 80 anos, né, tanta experiência, não vou discutir. Eu respeitei sempre, né, sempre acolhi, sempre guardei aquele que é, como se eu vou dizer, como tesoura ali, como paróquia São João Batista, estando no centro da cidade. E é uma das coisas que eu comecei, assim, criar, conscientizar as pessoas que a paróquia não é somente ali do fez ali do centro, é a paróquia que está no coração da cidade. Então, a paróquia é para toda a cidade, né? Então, todos aqueles que vêm, nos procuram, nossa, nós sempre atendemos essas pessoas, outras paróquias, outro bairro que procuram. Então, foi nós, começamos esse trabalho, é mais aberto, sabe? Com uma mentalidade, eu tenho uma cabeça, graças a Deus, aberta, não quero ficar assim, conservadora ou fechada, sabe? Então, sempre falei que, ó, eu sinto muito bem no meio do povo, fazendo esse trabalho, né? Então, não há assim, agora, né? Agora não tem muito esse problema que a gente ter passado esses desafios, mas sempre desafios teremos, teremos bastante surpresas. E essa coisa que o senhor falou, padre, de estar aberto a desafios e também ser de vanguarda, até vamos usar esse termo, né, querer fazer coisas novas, vem bem, que é interessante que vem bem de encontro ao novo Papa, que é também assim, saiu assim do extremo do regime mais tradicional, né, como era o Papa Bento XVI, exatamente, né? O Papa Bento XVI, né, e agora o Papa Francisco assumiu já com outra mentalidade, né, e vem de encontro também assim aos seus preceitos também, mas, né? Com certeza, né? Isso é, realmente a gente admira muito e eu acredito que toda a igreja, mundo inteiro, né? Tá realmente adorando, gostando do trabalho do Papa, né? Que conscientiza, que incentiva a igreja ir às periferias, né? Não somente periferia, quando a gente fala de periferias, a gente pensa só nas favelas, nos bairros. Existe, né? Periferias sociais, mas existem também periferias humanas, que seja no bairro, seja na favela, seja no centro, que é o ser humano depende do outro ser humano, né? Sem a necessidade. Então, nesse sentido que fala que periferia humana, que todos nós passamos por esses momentos difíceis, né? Dificuldade, sofrimento. Então, nós precisamos procurar o outro que pode realmente nos aconselhar, nos ajudar, nos orientar, nos mostrar o caminho. Então, nesse sentido, ele está muito certo, certíssimo, que o ser humano e que todos nós, né, devemos buscar isso, devemos ajudar os outros, sabe? Então, nas periferias, né, sociais, nas periferias humanas. Então, a igreja, nós, como ali na Matriz São João Batista, eu estava falando até para a pessoa do conselho, né, que eu quero colocar, tipo, um lema, né, ali, como que é acolhido e serviço, alguma coisa assim, sabe? Então, a igreja, estando no coração da cidade, eu quero acolher todos, independente da classe, raça, cor, exposição social, sabe? Então, nós estamos abertos a esse trabalho. Então, para isso, nós temos vários pastorais movimentos que fazem esse trabalho, né? Tem pastoral família, tem catequese que faz um trabalho não somente com as crianças, né? Muitos pensam que catequese é trabalho dos catequistas com as crianças. Gente, na verdade, catequese começa em casa, né? Que é a igreja doméstica faz esse trabalho. E nós ajudamos, né, para que eles possam crescer mais, entender por quê, né? Por que a escolha? Por que nós vamos à igreja? Por que nós temos que fazer esse trabalho, né? Como que em favor e em prol dos necessitados, né? Até para quando a criança comece mesmo a fazer o catecismo, assim, né, como o senhor falou, ela não chegue totalmente assim crua, vamos usar esse termo também, né, padre? Já tem uma base, que a base tem que vir com da certeza. Família, né? Com certeza. Se não tiver base, com certeza a criança chegará crua. Então, os pais e a família é responsável dar essa base, essa educação religiosa lá em casa, pelo menos começar a falar. Não, isso começa a falar, quer dizer, você começa a levar a pessoa na igreja, né? Vai junto, né? A esposa com os filhos na igreja, como a família, entendeu? Então, isso a gente sempre vem insistindo, sempre vem incentivando, sempre vem falando muito, porque a gente sente a falta disso, porque muitos estão desviando o caminho, desviando o foco, né? Nosso foco, né, que como católicos, né, sempre os ensinamentos, que é nosso mestre Jesus, né? Não podemos desviar. Temos nossa vida social, temos, vocês devem ter, com certeza, esse momento de lazer, diversão, trabalho, né? Tem que ter. Eu sempre falei, gente, não quer dizer que sempre tem que andar a Bíblia embaixo do braço 24 horas, gente. Você tem que saber equilibrar, ter esse equilíbrio na sua vida, né? Tem que ter tempo para Deus, né? Tem que ter tempo para a família, no seu trabalho, para lazer. Também nas, né, ações e no coração, né? Como você falou, não precisa andar o tempo todo com a Bíblia embaixo do braço, as próprias ações das com pessoas, elas já fazem a diferença. Então, fazem a diferença. Então, esse tipo de trabalho nós fazemos ali na igreja, né? Tem muitas pastorais, tem muitos movimentos, movimentos de casais, que fazem o trabalho com os casais, fazem um encontro para que eles possam realmente entender, né, a importância da vida familiar, né, dentro do casal, que muitos passam pelas muitas dificuldades, né? É certo, né? Todos nós temos, né? Cada um tem a sua cruz, mas nós temos que buscar a Deus, buscar a força divina para poder superar. Não podemos dizer, eu tô com problema, não vou à igreja. Né? Mas nós temos que ter essa certeza, buscando essa força para buscar uma solução para o nosso problema, para que nós possamos viver em paz e em harmonia. Bom, padre, que nós precisaríamos aí de 1-2 horas para conversar sobre todos esses assuntos aí bem interessantes. Porque a gente está chegando perto do final, o senhor falou ali em renovação na igreja como um todo, mas aproveitou o embalo também e está renovando agora, está repaginando a estrutura predial da igreja. Inclusive a gente passa ali, está esquisita, vamos falar assim, né, passando por essa reforma. Com certeza, também faz parte, né? Então, não, quando nós falamos da renovação, somente não há mudar a estrutura, reformar a igreja, né? Mas reformar não somente estruturalmente, mas também no trabalho, né? Então, essa também faz parte, esse trabalho que vocês foram lá ver, né? A igreja como era, isso uns 35 anos, eu não sei se vocês lembram como era a igreja, né? Que é a igreja antiga, original. E agora, depois de mais que 35 anos, eu posso dizer, porque já conversei com muitos, né? Que esses dias atrás um casal foi fazer 30 anos de casados, perguntei se a igreja era assim, né? Que abaixaram fogo e tal. Aí eles disseram, não, era antiga, não, era assim mesmo. Então, quer dizer, mais que 30 e poucos anos, não passou, não sofreu uma reforma, né? Então, aí sentindo como eu disse para você, ele é a primeira igreja. Então, tem que preservar a tradição, né? e respeitar o local que é a casa de Deus, né? Casa de oração, e criar um ambiente familiar, né? Ambiente familiar, como a igreja está no centro da cidade, que quando fala do ambiente familiar, é uma das coisas que mais a gente insiste é a acolhida. Então, por isso, eu senti a necessidade, com urgência, sabe? Tem que sofrer uma reforma a igreja antiga, para poder voltar à originalidade. Então, eu quero esclarecer para as pessoas que passam por aí, que veem, que comentam, né? Gente, deixa bem claro para vocês que nós estamos com esse projeto para voltar à originalidade da igreja, que era antiga, com aquela cúpula, né? Então, aquela igreja bonita, bem arrumada, que muito conhecida, que acolhia todos. Então, com esse projeto, nós queremos voltar à originalidade e fazer uma reforma interna disso para pessoas, né? E muitos agora vendo, eles falam, mas então, praticamente parece uma construção nova. Então, quando nós fomos começar, surgiu, né, todos esses problemas. Então, é necessidade. Então, quase está caindo. Ainda bem que nós não deixemos para depois, né? Você não ia cair, né? Imagina se cair no meio da missa, nossa, é um perigo. Então nós já começamos e queremos tocar esse projeto, né? E para esse projeto com certeza nós vamos contar com a ajuda da toda a cidade, porque a igreja é da cidade, é do povo, né? E a previsão de entrega para quando, padre? Então, como eu já disse, que a previsão de entrega é final de maio de 2014. Essa já vai estar pronta para o centenário da cidade. Eu acredito, nós vamos fazer tudo possível. Por acaso, se não estiver pronta, paciência, né? Mas importante, demos um passo grande, que é o começo. Então falaram que, padre, você foi corajoso para começar. Eu disse, não, vocês foram. Porque não é a igreja minha, né? A igreja é nossa, entendeu? Então nós vamos tentar para, né, todo esforço para terminar até maio do ano que vem. Se não terminar, se não conseguir, se não tiver todo esse recurso, com certeza nós vamos adiar mais para frente. Mas o importante é nós começamos e nós vamos fazer bem feita e deixar a igreja pronta, bonita, que vai acolher todo mundo. Tá certo, então. Padre Vicente, muito obrigado pela sua presença. Parabéns por esse trabalho, por esses desafios, por ter escolhido o sacerdócio e por ter dado essa cara nova aqui para a igreja em Foz do Iguaçu. Agradeço muito a sua presença aqui no CBN Entrevista. Obrigado, eu que agradeço, tá bom? Desejo a todos, né? Boa sorte, boa caminhada, principalmente no ano de 2014, né? Com certeza muitos vão já estar pensando na Copa, mas não podemos esquecer também da nossa atividade do dia a dia, né? Na família, no nosso trabalho, da convivência, né? Não esqueçam, né? Buscar que é essa presença de Deus na sua vida. Tá certo, então. Se bem, a entrevista fica por aqui. Voltamos no próximo sábado. CBN Entrevista.